Oi, bom dia, 76700, autorização para o Galeão. 700, Galeão, aguarde cópia da autorização, nível 340, prepare a Dael Transição Blas. E Dael Blas. Torre Salvador, bom dia, WebJet 6749, cliente informação Índia, autorização de tráfego, nível 340, Guarulhos. Guarulhos, aguarde cópia prevista da El, transição de NEA 6749. Da El, de NEA, nossa escuta, WebJet 6749. Jet 6700, cópia. Prossiga. Jet 6700, autorizado Galeão, nível 340, via rota do plano de voo. A inicial é o Tezulu no 4. Decolagem da pista 28, curva à esquerda, subida gole até a posição Eval, após direto posição CRAT. Controle 119.35, código transponder 5412. Autorizado pro Galeão, nível 340. Saída vai ser o Del Blas, o Tezulu 14, decola da pista 28. Perdão, Del Blas não. O Tezulu 14, decola da pista 28. A subida vai ser a Gole, Eval, Crat. 1935, 5412, transponder. 340 nível confirmando, chame pronto para o acionamento. Chamará para o acionamento. Jet 6749 é a torre? Consiga, senhor. Confirme estimado de acionamento? Aproximadamente 10 minutos. Ciente. Jet 6749, cópia. Prossiga, senhor. Jet 6749, nível 340, aprovado para Guarulhos, via pelo ISC 50. Na colagem da pista 28, curva à esquerda, subida gole até a posição Eval, após direto Eudes. Controle 119.35, código transponder 5413. Autorizado nível 340 para Guarulhos, de acordo com o plano de voo, pista 28, com curva à esquerda, gole Eval após Eudes pela Aperuísque 58, controle 11935, transponder 5413, WebGen 6749. Corrija a aerovia, Aperuísque 50, Aperuísque 50, subida gole, Eval após direto Eudes, chame pronto para acionamento, e o centro informa que sua decolagem só a partir dos 28, a hora certa 04. Aperuísque 58, gole, Eval, Eudes, decolagem só a partir das 28, para o GT 6749. Ok, corrigindo novamente, aerovia Aperuísque 50. Aperuísque 50, ciente. Qual foi seu falecimento? 58. Ok, desculpa. Aperuísque 50. E a saída a partir das 28. Positivo. Obrigado. 76700, portão 612, para o posto de funcionamento. Confirma então, está no portão 612? Isso, 612. Chame para um táxi, 6700.